caminho não é fácil não. Minha história nunca foi romance, sempre boto a culpa no destino e todo dia corro atrás de outra chance. Não me peça pra explicar, não me importo se é contraditório. Uso a imaginação como um colírio, um conta-gotas dos meus delírios. E o meu pensamento voa sem ter hora pra voltar nessa vida boa. O meu pensamento voa longe. O meu pensamento voa sem saber quando parar nessa vida à toa. O meu pensamento voa pra bem longe. Meu caminho não é ilusão, nunca fui de confiar na sorte. Tudo que eu preciso pode estar escrito na minha frente, não no infinito. Não me peça pra explicar, não tenho planos, não me levo a sério. Já cansei de ter razão e andar sozinho, de ter a frase certa e o coração partido. Pensamento voa sem ter hora pra voltar nessa vida boa. O meu pensamento voa longe. O meu pensamento voa sem saber quando parar nessa vida à toa. O meu pensamento voa pra bem longe. Pensamento